Esse é o Biel Pitis que vai te passar a visão. Hoje tem bailão, é Mandela de verdade. Convoquei todas as piranhas no grupo do WhatsApp. O DJ Biel Pitis, ele quer sacanagem. O DJ Biel Pitis, ele quer sacanagem. Os irmãos da firma, eles querem sacanagem. Pode vir pra piranha que joga na sucessão. Todos os amigos, eles querem sacanagem. As nifetas do bailão, elas querem sacanagem. Bate. É Mandela de verdade. Bate. É Mandela de verdade. Bate. É Mandela de verdade. Biel Beat, só Mandela tá tocando no paredão. Esse é o Biel Beat que vai te passar visão. Esse é o Biel Beat que vai te passar visão. Esse é o Biel Beat que vai te passar visão. Hoje tem bailão, é Mandela de verdade. Convoquei todas as piranhas no grupo do WhatsApp. O DJ Biel Beats, ele quer sacanagem. O DJ Biel Beats, ele quer sacanagem. Os irmãos da firma, eles querem sacanagem. Pode vir pra piranha que joga na sucessão. Todos os amigos, eles querem sacanagem. As nifetas do bailão, elas querem sacanagem. Bate. É Mandela de verdade. Bate. É Mandela de verdade. Bate. É Mandela de verdade. O DJ Biel Beats, ele quer sacanagem. Os irmãos da firma, eles querem sacanagem. Pode vir, vem cá piranha, se joga na sucessão. Todos os amigos, eles querem sacanagem. As nifetas do bailão, elas querem sacanagem. Pode vir, vem cá piranha, hoje tudo é de verdade. Pode vir, vem cá piranha, elas querem sacanagem. Bate. É Mandela de verdade. Bate. É Mandela de verdade. Bate. É Mandela de verdade. Biel Beat, só Mandela tá tocando no paredão. Esse é o Biel Beat que vai te passar visão.